Há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo eu queria saber, há muito tempo eu queria saber tudo e entender, há muito tempo eu queria dizer. Há muito tempo que o mal tira o melhor de você. Há muito tempo que as pessoas não sabem como viver. Há muito tempo que a ambição é o espelho do poder. Há muito tempo que o momento é ser. Há muito tempo que o importante é ser humilde e aprender. Pessoas caminham na multidão, pessoas que refletem sobre a situação, pessoas abatidas pela total exclusão, pela classe coroa, pensa perderam sua condição de livre cidadão que luta pela vida digna. São oprimidos pela tal força maligna que discrimina de uma forma totalmente explícita. Conhecemos como a política é ridícula e inacreditável a miséria. Num mundo que investe seu dinheiro em armamento e guerra, não se prospera. Criando feras oprimidas, perseguidas e trancadas numa cela. O que se espera de um homem que não teve condição, teve motivo e razão, teve a contribuição da nação, culpada pela omissão, fez explodir a bomba em suas próprias mãos. Há muito tempo que a coisa é muito séria. Há muito tempo que depende de nós. Há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo que a coisa é muito séria. Há muito tempo que depende de nós. Há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo que já enfrentei o pesadelo que anda sempre presente. Trago a sequela da guerra da favela na minha mente. Um instante de silêncio, um conflito que me prende. Será que transmito minha opinião corretamente? É reflexão sobre o mundão. Uma mãe não acorrenta o seu filho em vão. Ela não quer perdê-lo para o mundo das drogas. Então, o que fazer quando o vício ultrapassa a razão? Pedir perdão aos pés de Deus, Senhor, misericórdia. Eu também sou filho seu, eu reconheço o meu erro, o meu vício me venceu, o mundo me seduziu, a minha alma se perdeu. E foi assim que aconteceu, no massacre em Palmares só o mal prevaleceu. Mas o povo negro jamais esqueceu da história de vida de um herói que pra nós nunca morreu. Favela sem zala quer ter direito de um mundo novo com justiça e respeito. Favela sem zala quer ter direito de um som de liberdade pra fugir do cativeiro. Há muito tempo que a coisa é muito séria. Há muito tempo que depende de nós. Há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo que a coisa é muito séria. Há muito tempo que depende de nós. Há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo.